que mate, sai da cena, que aqui é bang bang. Polícia invade a quebra, é só cheiro de sangue. Na mente cheio de ódio e desejo de vingança, mano de T57 segue sem esperança. O governo financia várias armas pra quebrada e não quer que o menor invada sua casa. Traz droga para o país e ensina a fabricar, coloca a culpa na favela pra depois não ter que arcar. Milícia na cidade, toque de recolher, se alguém sabe demais é mais um que vai morrer. Não defendo bandido e também não aceito falha, mas bandido de verdade são os mandantes de gravata, que matam o inocente com o poder de uma caneta. As assinaturas deles valem tiro de escopeta. Se eles me matarem porque eu falo a verdade, não vai adiantar, o rap é realidade. Brasil, frustração, senado, corrupção, polícia na quebrada mata e fabrica bandidão. Só ladrão lá no Planalto ainda sem punição. Aqui é rap de função pra quem só deixa frustração. Brasil, frustração, senado, corrupção, polícia na quebrada mata e fabrica bandidão. Só ladrão lá no Planalto ainda sem punição. Aqui é rap de função pra quem só deixa frustração. Não vem me manipular que eu não sou o seu fantoche. Educação faltou na escola, mas tá dentro dos seus cofres. Minha meta é lutar por um país muito melhor, tirar de cima do poder os que vêm matar sem dó. Políticos sacanas só causam destruição. Aqui é o Brasil, codinome corrupção. Dentro da viatura veja a morte a passar, nos olhos de cada um a vontade de matar. Repressão policial invade nossa favela, com a morte na mão maldade deles se revela. Tomei as dores dos manos jogados no matagal. A guerra aqui é mundial, pra mim agora é pessoal. Policiais assistam que só vem nos oprimir, negos são a maioria dos jovens que morre aqui. O sistema me acusa de uma forma indireta, mas se o rap fosse crime minha prisão era perpétua. Brasil, frustração, senado, corrupção, polícia na quebrada mata e fabrica bandidão. Só ladrão lá no Planalto ainda sem punição. Aqui é rap de função pra quem só deixa frustração. Brasil, frustração, senado, corrupção, polícia na quebrada mata e fabrica bandidão. Só ladrão lá no Planalto ainda sem punição. Aqui é rap de função pra quem só deixa frustração.